Alô, que é o Azul Alfa, Azul Delta. Azul Delta, prossiga. Bom dia, solicitando a permissão de reboque do Pat 3 para o Finger número 1 do Pat principal. Autorizado a iniciar. Confirme só a matrícula, é Alfa Zulu. Alfa Zulu Delta. Gente, Zulu Delta, parte 3, portão 1 autorizado, reporta terra. Cliente, está iniciado. Zulu Delta, presta aqui, liga as luzes de táxi ou dá para rebocar a luz de táxi aí? É, só reboca. Confirme? Apenas para rebocar. Não, estou ciente, mas é, dá para rebocar sem as luzes de táxi ou o senhor quer que ligue as luzes da taxiway? Não, não há necessidade não. Ok.